Então ouça. Incrível! Extraordinário. O novo programa de Almirante, redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto. Um presente de Guaraína. Com Almirante, artistas do rádio teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Voltamos aqui para mais uma audição do incrível, fantástico e extraordinário. Antes de mais nada, queremos agradecer aos ouvintes que nos têm enviado casos para esses programas. Já temos aqui uma quantidade enorme de histórias, na maioria interessantíssimas, e que comprovam integralmente o nosso ponto de vista ao imaginarmos essas audições. Não há aquele que não tenha uma passagem extraordinária, incrível ou sobrenatural para contar. Quando a gente, numa roda de amigos, começa a contar um episódio desses, não há aquele em volta que não tenha também um caso mais impressionante ainda para contar. Transmitindo pelo nosso microfone essas histórias espantosas, não nos move nenhum intuito de sensacionalismo. Não pretendemos fazer com que alguém mude suas crenças, pois aqui não defendemos nenhuma tese. E que ninguém nos censure por estarmos abordando assunto estranho como este. Ninguém deve esquecer que o sobrenatural tem servido como tema para filmes, para peças teatrais, para romances, para crônicas, etc. O rádio, que explora todos os assuntos que interessam ao público, não deve ser censurado porque acolhe também este. Quanto aos que nos escrevem ou nos telefonam, manifestando sua incredulidade ou pedindo explicações sobre certos episódios, só temos que lembrar que nós daqui não temos opinião e não podemos acrescentar nas histórias a mais leve consideração que venha a equivaler a uma explicação. Quando os episódios que vocês mandarem trouxerem uma explicação racional, nós daremos. Quando não se encerrarem com uma justificativa lógica, nós temos que irradiar assim mesmo. Nunca se esqueçam, ouvintes, de enquadrar cada uma dessas histórias dentro de um desses adjetivos que servem de título a esses programas. Incrível, fantástico, extraordinário. Na audição de hoje, iremos oferecer quatro histórias impressionantes. A da Nega Mariana, a do Pianinho de Brinquedo, o Mistério da Caçada e a Aventura do Cemitério. Os casos contados neste programa são apresentados a título de curiosidade e não devem causar dor de cabeça a ninguém. Se algum de vocês, portanto, sentir uma dor de cabeça repentina, culpe exclusivamente a si próprio pelo fato de não ter sempre em casa um envelope de Guaraína. Guaraína deve estar sempre ao alcance de nossa mão, porque Guaraína corta as dores de cabeça, de dente ou de ouvido, sem atacar o coração. Guaraína! Preparem-se para ouvir de início a estranha história da Nega Mariana. Da fazenda, uma preta velha chamou a minha atenção. Para que os ouvintes possam sentir que esses casos são verdadeiros, vamos dando, sempre que possível, o maior número de detalhes. Um dos detalhes que consideramos dos mais importantes é o nome e o endereço das pessoas que nos remetem os casos. Isto tira qualquer possibilidade de mistificação e possibilita a quem quer que duvide de nós dirigir-se àquele que nos enviou o episódio que aproveitamos. No caso de agora, chama-se Nancy Kendrick de Lima, a amável ouvinte que nos escreveu contando o que irão ouvir em seguida. Nancy acha-se presentemente aqui no Rio, mas ela reside em Curitiba, a rua 29 de agosto, 223. Na sua carta, ela diz: isso se passou há 2 anos aproximadamente. Eu estava em férias e fui passar uns dias numa granja, espécie de pequena fazenda de uma amiguinha. Uma noite, minha amiga e seu irmão tinham saído. Tinham ido a um aniversário. Eu não quis ir. Fiquei fazendo companhia à dona da casa, dona Rosinha, mãe da minha amiga. Dona Rosinha era uma senhora já bem idosa. Nós duas fomos nos sentar na varanda, onde ficamos um tempo enorme conversando. No fim de algum tempo, percebi que Dona Rosinha tinha adormecido em sua cadeira de balanço. Eu continuei a ler um romance que trazia comigo. Tinha lido já algumas páginas quando, muito naturalmente, levantei os olhos do livro e olhei ao redor. Notei que alguém se encontrava parado lá no portão. Para não acordar a senhora perguntando dali à pessoa o que desejava, desci da varanda e fui até o portão. Lá chegando, deparei com uma velha preta que me cumprimentou amavelmente, sorrindo. Boa noite, minha dona. Boa noite. Você está morando aqui, minha dona? Expliquei-lhe que não, que estava ali passando minhas férias. Quem é que a senhora está procurando, hein? Não estou procurando ninguém, não. Eu sou a nega Mariana, sabe? Eu já morei aí nessa casa. Ah. Eu só queria saber se a dona Rosinha está passando bem da perna. Da perna? Mas que eu saiba, ela não tem nada na perna, não. A senhora quer que eu vá chamá-la? Espera aí que eu vou chamá-la. Não precisa, não. Não chama ela, não. Mas eu já tinha me afastado. Subi rapidamente a varanda e acordei Dona Rosinha. Que é, Nancy? Dona Rosinha, tem uma velha aí procurando pela senhora. Disse isso e apontei para o portão. Mas com espanto vi que não havia mais ninguém no portão. Nancy, um tanto surpresa, desceu novamente da varanda, correu ao portão, olhou em todas as direções. Não havia onde ninguém se esconder por ali. E por mais ligeiro que a velha andasse, ela não podia ter se afastado tanto que não desse para ser vista, pelo menos ao longe. Ela voltou então para a varanda, onde Dona Rosinha já a esperava, já muito assustada. Vai ver que não era ninguém, não, Nancy. Você está imaginando coisas. Não estou não, Dona Rosinha. Era uma preta velha. Era naturalmente alguma empregada aí de uma dessas granjas. Sim, isso pode ser. Ela até me disse que se chamava Mariana, a nega Mariana. Quê? A nega Mariana? Ela disse que era a nega Mariana? Sim, disse. A nega Mariana? Ela até quis saber se a senhora está melhor da perna. E eu disse que a senhora não tinha nada na perna. Ela perguntou pela minha perna? Sim, perguntou. Por que esse espanto todo? Por que esse espanto todo? Por que esse espanto todo? Só depois de passar do susto, Dona Rosinha pôde dar a Nancy estas explicações que encheram a moça de assombro. A nega Mariana foi uma velha que viveu conosco muitos anos. Era uma empregada muito boa. Sim. Morreu no ano passado. O negócio da perna que ela falou foi uma ferida que eu tive aqui perto do joelho por causa de umas varizes. E Nancy Krendick de Lima conclui sua impressionante narrativa dizendo: até hoje não cheguei à conclusão sobre o que eu vi naquela noite. O fato é que eu afirmo com a mais absoluta convicção que meus olhos fitaram aquela imagem e meus ouvidos ouviram claramente suas palavras dizendo quem era. Eu sou a nega Mariana, sabe? Eu já morri nessa casa. Coisas espantosas, muitas vezes inexplicáveis, que abalam os nervos e dão dor de cabeça a muita gente. Mas isso para quem não é amigo de guaraína. Guaraína é o mais perfeito medicamento de urgência contra as dores de cabeça. Guaraína é um medicamento 100% brasileiro e preferido pelo povo inteiro. E o povo diz: guaraína não é melhor nem pior. Guaraína é única. Agora ouçam o caso que mostra como um simples pianinho de brinquedo pode despertar na gente as mais terríveis emoções. Alta noite, todos ouviram distintamente aqueles sons estranhos do piano de brinquedo. O presente episódio nos veio do ouvinte Augusto dos Santos, que reside aqui no Rio, no Engenho de Dentro, à rua Luiz Silva, 192. O ouvinte faz na sua carta um relato muito minucioso de tudo que assistiu. Foi em 1935. Recorda-se bem do ano, porque então fez a sua terceira série ginasial em duas partes, uma em São Paulo e outra aqui no Rio. Quando em São Paulo, em Santos, morava com uns tios já velhinhos, cujo maior desvelo ia para um filho único, que vinha a ser primo do nosso ouvinte. Aquele primo, quando garoto, recebera dos pais, como presente de aniversário, um daqueles pianinhos de brinquedo. Aquele brinquedo foi o seu preferido na infância. O menino tinha por ele uma estima fora do comum. Vivia a batucar nas suas pequenas teclas, produzindo uma música enervante, mas que para ele devia ser algo de celestial, tal o embevecimento com que ficava horas e horas a tirar aqueles sons, compenetrado que nem um virtuoso precoce. Prossegue a carta dizendo: é claro que o meu primo cresceu como a maioria dos meninos, entre livros, estudos e os mais variados brinquedos. Entretanto, aquele pianinho era para ele mais do que um meio de distração. Era um objeto de excepcional importância que ele resguardava de tudo e de todos com o maior desvelo, semi-hipnotizado por aqueles ruídos tão destituídos de expressão para quaisquer outras pessoas. Em 1935, continua a carta, aquele primo ficou gravemente enfermo. Contraíra um tumor maligno na perna e já estava desenganado pelos médicos. Sabendo gravíssimo seu estado, o nosso ouvinte, o Augusto, rumou para Santos e lá permaneceu até os seus últimos instantes. A agonia do primo durou mais do que os médicos previram. Longos dias e noites mais longas ainda, ele se revolveu na cama, fora de si, num sofrimento inaudito. Um dia, justamente quando parecia melhor, como se tivesse recobrado a lucidez, fez um estranho pedido. Eu queria tocar um pouco no meu pianinho. Seus pais se apressaram em satisfazer o seu último pedido. Comovidamente trouxeram e depositaram sobre a cama o brinquedo, que fora conservado perfeito, tal como uma relíquia. E seus dedos, já sem forças, correram sobre aquelas teclas, tirando uns sons que, por incrível que pareça, tinham uma doçura misteriosa, formando uma melodia estranha, como se fosse uma mensagem de despedida. Foi seu último adeus à terra. Não falou mais nada, como se já tivesse dito tudo por meio daquela melodia vaga que executara uma hora antes de morrer. Passaram-se uns 20 dias. Uma noite, 2 ou 3 horas da madrugada, o Augusto, que permanecera com os tios naquela casa, acordou ouvindo uns sons inexplicáveis. A princípio, pensou ser ele a única pessoa acordada na casa. Levantou-se e, pé ante pé, saiu de seu quarto e encaminhou-se para a sala, de onde lhe pareciam vir os estranhos sons. Ao chegar à sala, viu que não era o único sujeito àquela alucinação, se é que aquilo era alucinação. Seu tio e sua tia, no meio da sala, já estavam curvados, numa atitude ansiosa, com uma expressão de horror, ouvindo. Sim, ouvindo também aqueles sons que já tomavam tonalidades apavorantes e que vinham da cozinha. Ninguém duvidava que aqueles sons viessem do pianinho de brinquedo. No silêncio da madrugada, conduzidos pelo ambiente sugestivo daquela casa, o martelar naquelas teclas tomava um aspecto lúgubre. Bem, mas vamos, entretanto, simplesmente ler o que o ouvinte nos escreve, aproveitando assim a sua maneira expressiva de contar o episódio. Diz ele: por que não confessar? Nunca acreditei em almas do outro mundo, mas naquele momento estava com medo de ir à cozinha. Medo porque sabia o que iria encontrar. Entretanto, num ímpeto de coragem, perdi a cabeça e fui. Fui e incrível. Fantástico. Mas ordinário. Sim, ordinário e não extraordinário. Tudo se explicava. Minha tia deixava sempre o feijão de molho para o dia seguinte, diz ele na carta. Naquela noite, encheu muito a panela e o feijão, que como se sabe, se dilata quando de molho, começando a crescer, fazia entornar água. Com a água, caíam também os grãos que, batendo na chapa do fogão, iam se projetar sobre as panelas e as caçarolas que se achavam numa trempe ao lado, produzindo aquela estranha melodia, que de noite, no silêncio daquela casa perturbada pela memória do morto e pela sua última vontade, fazia com que qualquer um jurasse tratar-se do pianinho de brinquedo. Os caçadores, como é sabido, têm sempre histórias incríveis para contar. Aqui está uma espantosa que nos veio com todos os poros de verdade. Vocês podem achar espantoso, mas nós nunca ouvimos aquela gargalhada e vimos aqueles olhos de fogo. A fantástica aventura de caça de que nos ocuparemos agora nos foi relatada em carta do ouvinte Eduardo João Menegoto, operário da seção eletromecânica da Serraria de São Joaquim do Palmital, pertencente às indústrias Teófilo Cunha Sociedade Anônima, Estado do Paraná. Muito bom atirador, seu Menegoto, ainda quando residia em Curitiba, não perdia a oportunidade para uma caçada. E ao transferir-se para o seu novo emprego na Serraria de São Joaquim, sua primeira preocupação foi travar amizade com velhos caçadores da zona, entre os quais o Juca Mendes, o Simão Santos, o Albino Reidan e o Sebastião Gonçalves. E foi com estes, todos eles empregados na Serraria de São Joaquim do Palmital e que ainda estão vivos para confirmar a história, foi com estes quatro amigos, dizia, que o senhor Menegoto, certo dia, combinou uma caçada aos veados que vinham fazendo grandes danos numa roça das redondezas. Tudo preparado. Mal dormiram aquela noite. E pela madrugada, bem escuro ainda, todos juntos puseram-se em marcha. Quando uma ligeira claridade no horizonte começou a anunciar o próximo nascer do sol, Menegoto e os seus companheiros já se encontravam no local da caçada. O Simão Santos, que na gíria dos caçadores fora escolhido para soltador, foi logo procurando os rastros e, ao encontrá-los, soltou a matilha. Vamos, larga! Larga! O melhor cachorro da matilha era o tigre, animal que nunca havia perdido um rastro, mas que naquele dia foi um fracasso, pois, instantes depois de haver partido a testa da matilha, voltou latindo lá de longe, parando entre uivos aos pés do Simão Santos. Tigre nunca fez uma coisa dessa? Como era natural, todo mundo se surpreendeu com aquilo. Um cachorro caçador como o tigre não podia fazer aquela vergonha. E um dos caçadores atiçou novamente. Vamos, tigre, isca, isca, vamos. E o tigre, tomando brio e latindo furiosamente, desapareceu no meio da mata. E desta vez não voltou. Dali a instantes, ouviu-se ao longe os latidos da matilha que vinha de corrida feita. Cada um dos caçadores ficou atento na espera, dedo no gatilho, olhando a direção seguida pela cachorrada, que tomou para o lado onde estava localizado o velho Juca Mendes. Logo em seguida, o estrondar de dois tiros mostrou que já tinha falado a 16 de dois canos do velho Juca. Pouco depois, um outro tiro, dessa vez o da espingarda calibre 24 de Albino Reidan. E mais outro, o da espingarda de Sebastião Gonçalves. O Eduardo Menegoto começou a ficar meio assustado na sua espera, sem saber explicar a razão daquele tiroteio, pois nunca tinha ouvido dizer que fossem necessários tantos tiros para se abater um veado. E enquanto pensava no caso, viu De repente, numa louca disparada em sua direção, um enorme veado, mais conhecido por Pardo. Não teve dúvida. Ergueu imediatamente a sua Winchester 38 à altura do rosto, mirou bem o animal e deu ao gatilho. O veado parou um instante o seu tropel, estremeceu, mas prosseguiu imediatamente em sua desabalada carreira. Foi então o Menegoto quem estremeceu. Vira o impacto da bala sobre o corpo do animal que chegara a deter sua carreira. Tinha certeza de que sua bala havia penetrado no corpo do veado. Como explicar então que o bicho continuasse vivo e correndo? Pouco depois, um a um, foram chegando os outros caçadores, que afirmaram a Menegoto ter acontecido a mesma coisa com eles. Todos tinham certeza de que seus tiros tinham acertado em cheio no corpo do veado. Como explicar o fenômeno, então? Foi quando o velho Simão teve aquela lembrança. Será que isso aconteceu porque hoje é dia 25 de março? É preciso explicar aqui que o dia 25 de março é considerado azarento por muitos caçadores, segundo os quais acontecem coisas estranhas a quem se atrever a caçar em tal dia. E quando o velho Simão repetiu aquela pergunta aos seus companheiros... Será que isto aconteceu porque a gente veio caçar no dia 25 de março? Sim, foi só aí que se ouviu aquela tremenda gargalhada. Olharam todos assustados para trás e viram aquela coisa horrível. Boca escancarada, olhos brilhando como duas brasas, estava o veado a alguns metros de distância... E era de sua garganta que partia aquela gargalhada fantástica. Teremos agora a espantosa aventura dentro do cemitério. Essa espantosa história nos foi enviada por um ouvinte que jura pela sua autenticidade. Ele mora aqui no Rio e seu nome é Ari de Matos. O caso corre na sua família há muitos anos, tendo se passado com um rapaz de nome Alfredo, que foi íntimo de um tio do nosso ouvinte. É tão velha a história, tendo para mais de 80 anos, que já o nosso ouvinte não é capaz de dar maiores detalhes, senão os que vão ser indicados aqui. E nós, que seguimos estritamente o que os ouvintes nos contam, vamos passar a vocês este estranho caso, que, diga-se de passagem, não duvidamos que tenha acontecido mesmo. Vamos contá-lo aqui exatamente como ele nos chegou. Foi assim. Há cerca de 80 anos, num povoado do interior onde o tio do Ari morava, havia um rapaz de nome Alfredo, muito bem quisto e muito respeitado por sua reconhecida coragem. Tão notória era essa sua qualidade, que não faltava quem não a quisesse pôr à prova das formas mais diversas. Um dia, aquele assunto era o motivo principal da conversa de uma roda onde o Alfredo se achava. Você disse que é muito corajoso, Alfredo, mas tem uma coisa que eu duvido que você faça. Eu não digo nada que sou corajoso. Vocês aqui andam a inventar coisas. O que eu não tenho é desses medos bobos que eu vejo muita gente ter. Pois então, se você não tem desses medos bobos, eu só queria ver se você era capaz de fazer uma coisa. Depende. O que é? Eu duvido que você vá de noite, à meia-noite, lá no fundo do cemitério, onde tem aquele monte de ossos desenterrados das sepulturas velhas, e traga de lá um osso qualquer. Era uma proposta audaciosa aquela. Na roda de conversadores, a ideia levantou logo um coro que punha em dúvida a coragem de Alfredo. Para esticaçá-lo, o que propôs à aventura... Certo de que o outro não se atreveria tanto, deu mais força ao desafio propondo... Olha, se você trouxer um moço daquele monte, eu perco um conto de réis. Alfredo era pobre. Atravessava naquela época uma situação pecuniária e difícil. Além disso, aquela dúvida sobre sua coragem, lançada assim em público, punha seus brios em xeque. Pois eu aceito o negócio. Vamos ver se ele tem coragem. E tudo foi combinado ali na mesma hora. Ele tem coragem de ir lá. E naquela mesma noite... Mal começaram a soar as 12 badaladas no relógio do campanário, Alfredo, sozinho, munido de uma lanterna, atravessou o portão do cemitério em busca do osso que lhe valeria uma fortuna. E rumou com um passo firme e ousado para o ponto onde sabia estar o fúnebre depósito. Chegando ao monturo, levantou a lanterna a fim de ver melhor. E quando estendeu a mão para apanhar um osso que branquejava bem na frente, ouviu uma voz lúgubre e cavernosa. Esse não que é de meu pai! Intimidado, mas ainda não aterrorizado, Alfredo interrompeu seu gesto. Teve ânimo ainda para levantar a lanterna, sondando a escuridão que o envolvia. E como tudo estivesse sereno em torno, voltou-se novamente para o monte, onde escolheu um outro osso qualquer. Quando estendeu a mão para apanhá-lo, a voz inexplicável soou mais uma vez distinta e clara. Esse não que é de minha mãe! Espantoso tudo aquilo. Por mais corajoso que fosse, Alfredo sentiu um frio na espinha. Já não mais cuidou de verificar o que o cercava. Decidido, reunindo toda a sua coragem, levou a mão em direção a um terceiro osso. E a voz não tardou amedrontadora. Esse não que é do meu irmão! Meio descontrolado já, mas resolvido a enfrentar aquele sinistro mistério, na esperança de vencer a aposta e receber o dinheiro que tanto ajudaria, Alfredo tomou uma resolução quase instintiva. Abaixou, apanhou um osso qualquer, ao mesmo tempo que gritava, mais para afugentar o seu medo que crescia do que para intimidar a voz que o perseguia. Este aqui, seja de quem for, eu vou levar de qualquer maneira. E sem esperar mais nada, abalou na direção do portão do cemitério. Mal tinha começado sua carreira, de lá do monturo, agora pungente e ansiosa, a voz se fez ouvir. Alfredo, desvairado, tropeçando aqui e ali, perseguido pela terrível voz, correu até o portão. E ali, repentinamente, estatelou-se no chão, onde ficou sem o menor movimento. Da direção do monturo, uns vultos surradeiros que tinham vindo em sua perseguição chegaram até perto. Do grupo vinha a voz cabeçosa. Junto de Alfredo, caído, imóvel, o grupo estacou. E a voz foi retomando um tom natural. E já não mais gritava o seu apelo sinistro. Chamava pelo nome de Alfredo. Alfredo! Levanta! Anda, Alfredo! O grupo curvou-se sobre o rapaz. Olha aí. Eram seus amigos os que tinham preparado aquela pilhéria de mau gosto. Alfredo, levanta! Somos nós, os seus amigos! Alfredo! Alfredo, o que é que você tem? Foi brincadeira! Foi... Responde, homem, foi brincadeira! Alfredo! Alfredo! Inútil. Alfredo! Alfredo não atendia mais nada. Alfredo! Morrera de um ataque do coração. Alfredo! Eis aí a consequência desastrosa de uma brincadeira de mau gosto. Através das emissoras associadas Tupi do Rio e Tamoio do Brasil, este programa incrível, fantástico, extraordinário, chega em seu receptor todas as terças-feiras, neste mesmo horário e sob o alto patrocínio de Guaraína. Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas. Incrível, fantástico, extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu e Carioca, os locutores Manuel Barcelos e Oswaldo Luiz, os radiatores e radiatrizes na ordem de entrada, Aide Vieira, Leda Maria, Luísa Nazaré, Selmo de Avelar, Hamilton Ferreira, Reitier Júnior, Germano, Paulo Gracindo e Orlando Drummond. Contra-regra de Orlando Drummond. Publicidade de Barros Barreto. Controle de som, Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.